uma solidão, como oitão, como sangue que escrevi essa no vidro do avião. Ninho de vespa cresça, deixa seus B.O. na cesta. Desmorfia nesse mundo de aparências, o incômodo. Ronco do estômago pronto pro encontro oportuno. O arrastão no ponto de ônibus, enfático até o dia fatídico. Estratégico, pra não virar estatística. A arte é do artista ou da plateia, da abelha ou da colmeia. Ainda não entendi o motivo das risadas. Faz piada com o peso da odisseia. Mas não se arriscaria a subir no palco. É um desmanche do que quis antes. Gritante, implicante, distante. Dignificantes, restantes na estante. Sonhos empoeirados, enviesados. Complicado sustentar os alicerces, huh? Na superfície classe não é suficiente. Suprime sentimentos até o surto súbito. Evidente, eficiência ao cúmulo. Sonhos harmônicos, ritmo caótico. Ilusão ilustre, intrínseco enigma. Viver pra sempre a mesma vida. Quem vai dizer se é sorte ou sina? E aí, se Deus tá morto, o que acontece ao fecharem as cortinas? Nós devemos morrer. Mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou. Já consumou a sua vida? Eu já consegui muitas coisas. Mas aproveitou a vida? Ou deixou-se levar por ela? Você está fora da sua vida, sofrendo. Por uma vida que nunca foi vivida. Não posso mudar minha vida. É tarde demais. Não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa, mas talvez eu possa lhe dar um presente, Yusuf. Eu poderia lhe dar um pensamento.